princesa tentou varrer a areia da praia. Já ficou no escuro ouvindo o canto da cigarra. Já ficou no espelho rindo sozinho da sua cara. Já dormiu sem ninguém num canto de rodoviária. Já dormiu com alguém por migalha. Você já tentou varrer a areia da praia. Você já tentou varrer a areia da praia. Já perdeu a hora quando o tempo para. Já gritou uma palavra até perder a fala. Já colocou todas as roupas do armário na mala. A sua casa já desmoronou no meio da sala. Você já tentou varrer a areia da praia. Já quis demais alguma coisa, já quis alguma coisa, já. Jamais quis alguma coisa, já. Você já tentou varrer a areia da praia. Já viu sumir a última estrela da madrugada. Já ficou um dia, um mês, um ano sem fazer nada. Já colocou todas as roupas do armário na mala. A sua casa já desmoronou.